azul verde do mar, junto da manhã, em busca da vida. Fria ao brilho dos faróis, que me importa ao fundo a calmaria, o temporal. Eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei do mar, da minha cidade natal. Eu sou. Eu sou.